Agradecer seus respectivas equipes aqui a partir de agora para que possamos dar início às nossas atividades. Né? Equipe azul, equipe amarela, equipe vermelha, equipe verde. Bora lá os seus respectivos locais. Marilene, oi. Só testando. Bora, bora, pessoal. Rapidão, vamos terminar de se organizar, que nós precisamos dar continuidade às nossas atividades, senão não vai dar tempo de realizarmos todas as provas. Os estudantes que estão aí, os estudantes dentro das salas, por gentileza, vamos nos dirigir aos seus locais, que tem as outras informações que devem ser repassadas de antemão e de forma breve e rápida para todos vocês, tá? Olha a equipe verde, equipe amarela, parabéns pela organização, já estão nos seus respectivos locais. Equipe azul, bora lá, equipe azul e a equipe vermelha. Vamos lá, vamos lá. Calma. O que tu quer? Bora lá. Um outro aí de amarelo aí que eu esqueci o nome, tá com o nome do menino, dois de amarelo aí. Bora lá, pessoal, rapidão, pra gente já poder dar início, por favor. Bora, calma, bora, calma. Ali? Tá fechado. Tá fechado. Um, dois, três e fechou. Beleza, obrigado. Pessoal, eu só quero passar um recado importante para todos vocês. Então, atentem-se a partir de agora para essas informações, por gentileza. A organização faz parte da pontuação. Então, dentro do horário, as respectivas equipes que já estão nos seus locais, nos seus respectivos horários, tudo isso está sendo pontuado já, hein? Então, vamos atentar para isso. Tranquilo? Então, a partir de agora, vamos se ligar nessas informações que são interessantes e importantes para todos vocês no que se refere ao nosso componente de educação física. Na terça-feira, a gente tentou passar algumas informações para vocês, mas parece que vocês não estavam muito interessados, tá? Então, vamos ligar aí. Então, na quinta-feira, amanhã, que seria a nossa avaliação de educação física, a nossa avaliação de educação física do quarto trimestre. A nossa avaliação de educação física do quarto trimestre será realizada em 3 dias, tá? Vai ser na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado. Tranquilo? De que forma que ela vai ocorrer? Vai ser de forma prática, com a participação de vocês, tá? Então, na quinta-feira, o que vai ocorrer amanhã? Amanhã, a partir da 1 da tarde, serão realizados os jogos dentro da unidade escolar. Quais serão esses jogos? Vai ser queimada mista, tá? As respectivas turmas já estão montadas. Vai ser equipe azul, equipe amarela, equipe vermelha e equipe verde. Ou seja, as equipes já estão formadas para dar início à avaliação amanhã. Vai ter a competição através da queimada mista. Vamos ter os jogos de vôlei de dupla e quarteto também, dentre outras modalidades esportivas com jogos desenvolvidos cognitivos, tá? Vai ter as competições de uno, vai ter competição de dama, dominó e outras atividades que estamos tentando elaborar. Tranquilo? Essas atividades serão realizadas na quinta-feira, tá? Na sexta-feira, a partir da 1 da tarde, serão realizados os jogos de futsal no ginásio dos esportes da base. Tá? Então, quem ainda não concluiu, me passe os times hoje ainda, o mais rápido possível. Se eu não estiver aqui, pode passar para uma das coordenadoras, por gentileza, tá? para que esses jogos ocorram a partir da 1 da tarde também da sexta-feira. Ok? É uma hora, hein, Hulk? Não. Acabei de dizer, Pedro. A partir da 1 hora da tarde, você fez a mesma pergunta. Todas as atividades iniciarão-se na quinta e na sexta, a partir da 1 hora da tarde, horário normal de aula. Tá? E no sábado vai acontecer o nosso Pedalando pela Vida. Não, pedalando pela Vida. Isso, que é a nossa prática de ciclismo. Então você que tem a sua bicicleta lá, você pode pegar ela, pega emprestado do vizinho, da vizinha, do tio, da avó, do avô, para que possamos realizar também a nossa última parte da avaliação que será no sábado. Os estudantes que porventura não tenham uma bicicleta para poder participar dos pelotões, esses participarão através da caminhada, mas todos serão avaliados dessa mesma forma. Quem não tiver de bicicleta, vai na caminhada. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Então eu vou apresentar para vocês quais são as cores de cada pelotão e quem são os professores responsáveis por esses pelotões já no sábado, durante o ciclismo. Oitavo ano. A cor que a gente vai representar vai ser a cor vermelha. Então, quem é do oitavo ano vai utilizar a cor vermelha do seu pelotão. Os professores responsáveis são a Thalia, a Deito e a Betânia Miranda. Nono ano, pelotão vai ser amarelo. Vai ser o professor Ernesto, a Andressa aqui da secretaria e a professora Gardenha Valéria. Equipe azul, primeira série A. Vai estar comigo, com a professora Edilene e com a Karen, tá? Então a gente vai estar aí, primeira série, todos de azul aí, pra gente fazer o nosso pelotão bem bacana. Primeira série A, tá? Primeira série B, vai ser preto, pelotão na cor preta. As professores Maria dos Santos e a professora Cleidilane. Segunda série A, vai ser o pelotão na cor branco, vai ser a professora Nilce e a professora Edilene. Segunda série B, pelotão laranja, vai ser a professora Lohane, Léo Jair e a professora Lucimari. Terceira série A, pelotão marrom, vai ser a professora Ana Paula e a professora Regina. Terceira série B, vai ser o pelotão verde, tá? Vai ser o professor Reginaldo e a professora Maria Márcia. Ciclo 2, matutino, vai ser a cor lilás, vai ser o professor Lucas e a professora Betânia Ribeiro. Ciclo 3, vespertino, vai ser o verde escuro, tá? Então a professora Maldiz e a professora Tatiana serão responsáveis pelo pelotão de vocês. Ciclo 3, noturno, será a cor rosa, vai ser a professora Weslan e a professora Marcilene. E a terceira série E vai ser o azul escuro, vai ser o professor Abidenac e a Maria do Espírito Santo, tá? Então vocês procurem os seus respectivos professores para que se organizem da melhor forma, para que esse evento ocorra nesses 3 dias, na quinta, na sexta e no sábado, nessa forma avaliativa de vocês. Lembrando que as atividades em sala de aula também contarão com o ponto para o fechamento da nota de vocês. Alguma dúvida até aqui? Não? Então cadê o grito da galera da equipe guerreira? Já está ok? Não, amarela. Também não, equipe verde. Olha, muito bem, equipe azul. E a equipe verde já está levando vantagem aí no começo. Bora lá. Cadê o negócio? Cadê a equipe amarela? Cadê o grito? Cadê o grito? Cadê o grito? Ei, papagaio na pé. Cadê o papagaio? Bora, meu filho. Fala na segunda. Alô, nós não falamos. Oh, pagar pra me ajudar aí. Tá no gel, eu não tirei, tá vendo? Ela tá assim, ó, do lado. Peraí, vou arrancar aqui, peraí. Cadê o meu, pô? Ô! Oh, Vai passando, vai tendo pra ganhar e aí. sair. Tá? Eu falo com a mão do coração. Assim o amarelo vai ser passar aí. Se não é verdade, então deve passar aí. É raça, é fogo, Eu sei que é bacana, é animado, então faça a licença que eu tenho que ouvir, tá bom? É, foi sorteado a ordem das provas. Ô, Marilinho! Foi sorteada a ordem das provas. Por exemplo, paródia. Quem vem primeiro? Né? Desfile. Quem vem primeiro? Grito de guerra. Quem vai primeiro? Então, quem vai ser nessa ordem? Teve um componente responsável por cada equipe. Então, a primeira equipe vai se apresentar, vai ser a equipe azul. Certo? A equipe azul. Foi sorteio! Viu? A segunda equipe vai ser a equipe verde. Depois da azul, a verde. A terceira equipe vai ser a equipe amarela. Depois da verde, a amarela. E a quarta equipe a fazer a apresentação é a equipe vermelha. Essa é a ordem de apresentação. Compreenderam? Vocês já estão se preparando e se organizando. É, grito de guerra. Vamos lá tentar pôr com o grito de guerra. Equipe azul, grito de guerra. Pessoal, só um detalhe. Quando a equipe estiver se apresentando, obrigatoriamente os outros têm que estar em silêncio. Certo? A fanfarra, os gritinhos. Depois, durante a apresentação, não faça barulho, senão terá punição. Na hora do grito de guerra, vai pra lá no microfone. De lá tu faz e daqui a gente grita. Tá? Vai! Se Bate no peito, deixa vibrar. Equipe azul chegou pra dominar. Único, forte, sem comparação. Time gigante, é pura vibração. Ahá, uhul, ele faz a vibração. Ahá, uhul, equipe azul é campeão. Equipe verde, ela se preparando muito próximo a você. É assim, ó. Passa pra lá, gente. Esse vai lá. Cadê ele? Vai lá na ponta lá. Vai, se tiver com o um negócio, vim pra cá pra frente. Esse me quer ser beijo. Me dá esse menino. Vem não, cara. Ele lá, que tá com a gente. Foi lá pra cá. Não, foi lá pra cá. Me dá esse. Força, garra, somos o verdão. Força, garra, somos o verdão. Lutamos com coragem, nosso time é campeão. Lutamos com coragem, nosso time é campeão. Força, garra, somos o verdão. Força, garra, somos o verdão. Lutamos pra parar de nosso time é campeão. E atenção pro grito, hein? Pode ir, caralho! O grito de trovão, tamo aqui pra transmitir! O grito de trovão, tamo aqui pra transmitir! Se não aguentar a gente, então pede pra sair! Se não aguentar a gente, então pede pra sair! É raça, é fogo, amor no coração! É raça, é fogo, amor no coração! Assim o amarelo vai ser campeão! Assim o amarelo vai ser campeão! De novo! O brilho do trovão, tamo aqui pra transmitir! O brilho do trovão, tamo aqui pra transmitir! É raça, é fogo, amor no coração! É raça, é fogo, amor no coração! Assim o amarelo sempre vai ser campeão! Assim o amarelo sempre vai ser campeão! Agora os caras no barulho, com problema. Cadê a equipe vermelha? Braços estendidos, punhos de precisão. Aqui é Agora vai ser mascote, sempre na mesma ordem. Equipe azul, prepare seu mascote. Equipe verde, prepare seu mascote. Equipe amarela e equipe vermelha, prepare seu mascote. Estamos aguardando o mascote da equipe azul. Pessoal, por favor, silêncio, um pouquinho de calma. Mascote da equipe azul, se apresente. Vamos lá, mascote daqui para azul. As demais equipes estão se preparando. Eu só selecionando aqui uma música para o mascote. As demais se organizam. É a música do mascote, é a mesma da roupa. A mesma música. Ela já tem. A Thalia já tem. É o quê? Vai ter 30 pessoas que vai conectar. Meu Deus, tu me mandou. Maria Helena, eu falei pra te mandar. Quem é que vai conectar? estamos aqui presentes na sua equipe de ataque. É aqui que vem, estão preparados. É o comando de vocês. Vai ter música. Estamos só organizando a música aqui para o nosso artigo. Nossa promotora, fica aí no jeito. Equipe verde, pronto. Ei, Vitor Hugo, estamos chamando aqui, Vitor Hugo. Equipe amarela, se organizem, porque nós próximos. Estamos esperando aqui na amarela. Cadê a música? Pode vir. Era melhor o A calculadora nessa da necessidade do mundo. Continua, pode ir. Quanta música é essa? Agora será avaliado o mascote. Posteriormente será o desfile, beleza? Por favor, vamos ter um pouquinho de educação, paciência e que a fila acontece. Agora é o mascote. O mascote. Manda entrar. Reginaldo. Valdir! Do nosso reino vermelho da matemática. ele nasceu da inspiração do lendário Chapeleiro Maluco, mas ganhou uma identidade própria, moldada pela precisão, pela lógica e pela magia das cartas e dos números. Com vocês, seu chapéu enorme, excêntrico e cheio de cartas. Simboliza as infinitas possibilidades e estratégias que ele guarda na mente. Sua roupa, toda decorada com naipes, cartas e detalhes vermelhos, revela que cada passo seu é um cálculo. Cada movimento é uma jogada, cada gesto, pura lógica e ação. Marcada a marca registrada do nosso Lorde Cartomate, qual será? Sua longa cauda, da qual cartas escorrem grandiosamente enquanto ele caminha, como se estivesse espalhando matemática, raciocínio lógico e mistério por onde passa. Ele não é apenas um mascote, é um guardião da estratégia, o mestre das possibilidades, o chapeleiro que transforma lógica em espetáculo. Com vocês, o nosso Lorde Cartomate chegou para liderar a equipe vermelha ao raciocínio rápido, às estratégias mais brilhantes e, claro, à vitória. Com vocês, Lorde Cartomate! A terceira prova é o desafio do Tengrana. Precisamos de um componente de cada equipe para montar o Tengrana. Na verdade, uma dupla. Cada equipe seleciona uma dupla para o desafio do Tengrana. A equipe verde já está representada. A equipe vermelha, a equipe amarela, a equipe azul. A equipe azul também já está representada. Tem mais que ninguém fazer outra roupa pra ganhar dela. Pessoal, são três figuras do tangão. Então serão necessárias três duplas de cada equipe. Vou ver agora, mas já selecione uma outra dupla para montar outra figura. Tá de boa. Tirando o mau cheiro. Pessoal, vamos se organizar, por favor. Apenas um efeito especial na hora errada. Eu vou. A equipe que terminar, levanta a mão e a gente vai fazer a conferência. Ontem que era pra estar frio, não tá. Oh, hoje que era pra estar frio, não tá. Que calor! Quanto pai vai essa porra aí, tá me agoniando? Cadê o negócio? Para cada dupla. Se não conseguir, vai vir uma nova dupla para montar uma nova figura. Valeu. Vai lá, Caíque! Vou cronometrar 5 minutos. Ó, gritar! O quê? Pessoal, mais uma vez o tempo se esgotou. Pus aqui pela primeira peça para colocar, mas não consegui voltar no primeiro de hoje. Mais uma dupla de cada equipe para tentar voltar o um novo segundo. Dupla diferente. Bora, miserável.